Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Oh, bom demais, bom absurdo, tem base um trem desse. A discoteca do Cleitão vai trazer a dupla Paulo César e Renan. A faculdade da música traz o grande mestre, o goiano da voz de mel, Leonardo. A frase irretocável é do filósofo alemão Hegel. Hoje tem uma música nova do Luan Santana. Minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 91, Deus o nosso protetor. E a dica de hoje é a surpreendente dieta dos franceses, viu? Você vai ver que nós estamos comendo tudo errado e os franceses é que estão certos, tá bom? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai trazer uma canção muito famosa de 1978. E ela... A lorota boa, quem me mandou foi o Bizerrão lá do Rio Grande do Norte. Na trilha sonora da minha vida, Zé Henrique Gabriel. E o grande divulgador, o maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Wagner Simão. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí os chonados da vida, Gino e Geno, casar, Mas não quer compromisso de jeito nenhum. Mas só quer namorar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar, mas namora, mas casar. Namorar, mas namora, mas casar. Nós só quer namorar e empurrar com a barriga. Se alguém fala de nós, pode falar, nós não liga. Não penso em me amar em momento algum, mas só quer namorar, mas casar, Nós não quer compromisso de jeito nenhum, mas só quer namorar, isso é coisa comum. Se falar em casamento, coração faz tum-tum. Namorar, mas namora, mas casar, Namorar, mas namora, mas casar. Amigo do Gino e Geno, vê se pode. Canta com a gente agora, meu neto querido Felipe Borges. Alô, pai Bueno, Felipe Borges, Gino e Geno. Mas só quer vaiar e casamento é prisão. E pra falar e dançar faz bem pro coração. Casar e depois separar é um chute no bumbum. Mas só quer namorar, mas casar, E nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer farriar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar, nós namora, mas casar, Namorar, nós namora, mas casar, Nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se falar em casamento, coração faz tum-tum. Namorar, nós namora, mas casar, Namorar, nós namora, mas casar, Gino e Geno, casar,

você. Se você sentisse a saudade que eu sinto agora, mandaria a carta que eu espero logo sem demora. Nossa casa sem você é triste, não é mais aquela. Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera. Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera. Escreva-me, escreva-me, escreva-me a última carta. A última carta. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Lourenço e Lorival, A Última Carta, uma regravação, né, do saudoso Marcos Roberto, né, que eternizou essa música num compacto que ele gravou, que foi sucesso nacional. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, se você está programando uma festa para esse final de ano agora de dezembro, dá tempo de você contratar o artista. Nós ainda temos algumas vagas aqui, viu? Ligue 61 99 81 3601, 99 81 3601, e você contrata o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane e Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. Ligue 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A minha amiga Elza Alves Rodrigues, lá de Oliveira dos Brejinhos, na Bahia, ela está sempre prosseando comigo pelo telefone. E a Elza tem uma característica, ela é apaixonada, arrasta por causa do marido dela, o Dodô. Dodô, depois você me conta essa reza braba aí, viu? Apaixonada, Elza, eu vou te contar, rapaz. Ela tá mandando essa música pro seu marido Dodô e para todos os familiares. E um abraço pros meus amigos de Oliveira dos Brejinhos, o pessoal da rádio local lá que tá transmitindo o nosso programa às 9 horas da noite de segunda a sexta-feira. Elza, tá aí, ó, de Paulo e Paulino, O Que Eu Sou Sem Você. Não amo mais, perdi minha paz, depois que fiquei sem você. Coração vazio, no peito tão frio, chorando e querendo te ver. Converso com a lua e saio pra rua tentando te encontrar. Depois dos embalos, das noites perdidas, sozinho eu fico a pensar. Ai, ai, ai. O que é que eu sou sem você? Com a lua e saio pra lua tentando te encontrar. Depois dos embalos, das noites perdidas, sozinho eu fico a pensar. O que é lado não tem o seu nome. A multidão assustada me olhando ficou. O que é que eu sou sem você? Pauli Paulino, o que a Elza é sem o Dodô? Nada, nada, nada. Oh, paixão lascada. Quem tá apaixonada também? Mas essa aqui é porque eu terminou o namoro, né? É a Márcia Gomes Neves, lá de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Quem sabe até já tem uns 15 dias que ela me contou essa história. Quem sabe até já voltou, né? Ô Márcia, um beijão pra você. Tá aí, você pediu e vai ouvir agora. Tomara que você volte logo a fazer isso aqui que essa música tá falando, viu? O avô do João, Cleiton Aguiar, Roça, Roça do Amor. Todas as vezes que eu penso nela, meu coração dispara, agarro a pensar. Por que será que ela foi embora? O que é que eu faço pra ela voltar? Vem trazer de volta seu amor, vem cá. Faz tanto tempo que eu não sofro assim. Se a vida tinha tanta alegria, chegou tristeza, foi-se a poesia. Venha correndo, volte para mim. Trazer de volta seu amor, vem cá. Faz tanto tempo que eu não sofro assim. Se a vida tinha tanta alegria, chegou tristeza, foi-se a poesia. Venha correndo, volte para mim. Nas noites frias dormi abraçado, ardentes beijos, perfume de flor. Seu corpo quente fazia um agrado no roça-roça desse nosso amor. Vem trazer de volta seu amor, vem cá. Faz tanto tempo que eu não sofro assim. Se a vida tinha tanta alegria, chegou tristeza, foi-se a poesia. Venha correndo, volte para mim. Vem trazer de volta seu amor, vem cá. Faz tanto tempo que eu não sofro assim. Se a vida tinha tanta alegria, chegou tristeza, foi-se a poesia. Venha correndo, volte para mim. Venha correndo, volte para mim. No roça-roça desse nosso amor. Venha correndo, volte para mim. No roça-roça desse nosso amor. Venha correndo, volte para mim. No roça-roça desse nosso amor. Venha correndo, volte para mim. do Roça Roça desse nosso amor. Cleiton Aguiar, Roça Roça do Amor, para Luzia do Carmo Severino, de Monte Carmelo, lá nas Minas Gerais, ela que volta agora a fazer parte do nosso Facebook, está participando do Facebook do Cleiton Aguiar. Luzia, um abração para você, viu? Abração para todos os meus amigos de Monte Carmelo, o Baltazar, a Vanessa, a Andressa, essa turma boa, o Juvelino, essa turma boa que curte o nosso programa aí também, em Monte Carmelo, nas Minas Gerais. A sugestão do Beijá, o grandalhão Sérgio Reis, Casei Porque Bebi. Ô, compadre, você gosta de umas cachaça como eu? Mas toma cuidado, viu? Olha só o que aconteceu comigo. Minha mulher é feia pra danar. Eu me casei com ela, mas eu posso explicar. No dia do casório eu bebi feito um gambá. Casei porque bebi, agora eu tenho que aguentar. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô bom. Mas quando ela acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebi, olho pra ela e vejo a bicha que bardou. Aí é bom acordar assim, né, compadre? Quando eu não bebo a coisa fica feia. Dia que eu não bebo, não dá pra encarar. Olho pra cara dela e chego a me arrupiar. Daí eu vou pro bar e bebo pra esquecer. Quando chego em casa encontro a Luísa Brunet. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô mão. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a bicha que bardou. Aí quem não gosta de tomar umas canas assim pra ver a Brigitte Bardot, hein, compadre? Ah, coisa boa! Um dia não bebi e tive que aguentar. Mas foi olhar pra ela e em seguida desmaiar. Ela pra me acordar me deu pinga de barril. Quando eu abri os olhos tava com a Miss Brasil. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô bom. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a bicha que bardou. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô bom. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a Brigitte Bardot. Compa, quer saber? Vou beber mais uma. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Sérgio Reis, Casei Porque Bebi. Agora o Flavinho não divulga, né, só as grandes estrelas como o Sérgio Reis, não. Se você tiver um trabalho, quiser iniciar a divulgação, como ele está fazendo agora o trabalho de Eliane e Samuel, que estão começando a sua carreira, né? É só você ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601. No próximo bloco, Elson Reinaldo de Olinda e Milionário e José Rico. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Na trilha sonora da minha vida, eu vou atender o pedido hoje do José Ribamar Rodrigues, de Caxias, no Maranhão. Ele me mandou aqui um e-mail. A participação dele foi por intermédio do site da Rádio Estúdio Brasil, né? Ele falou, Cleiton, eu era ouvinte do seu programa na Rádio Nacional da Amazônia. Não perdia nenhum sábado Brasil Sertanejo, né? E naquele tempo, lá na década, no final dos anos 80, no início dos anos 90, né, eu fiz uma viagem. Eu saí do meu Maranhão querido e fui bater lá em São Paulo. Foi uma viagem que durou quase uma semana na carroceria de um caminhão. E quando eu cheguei lá em São Paulo, essa música estava fazendo o maior sucesso. Eu, graças a Deus, dei um prumo na minha vida, consegui voltar para o Maranhão, mas eu nunca esqueci essa canção. Zé, um abração para você, tá aí. Você pediu e vai ouvir Elson, o último pau de arara. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, ei, ei, ei, ei. Mas se chover dá de tudo, comida tem de porção, ei, ei. Tomara que chova logo. Enquanto a minha vaquinha tiver um couro no osso e puder com os caios pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude, quem pode a terra matar e outros cantos não para, só deixa o meu cariri. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver um couro no osso e puder com um chucaio pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude, quem foge a terra natal e outros cantos não para, só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Na trilha sonora da minha vida, Elson, o último pau de arara. A minha ouvinte, Josinha Calisto, ela não perde o nosso programa, e ela fez um pedido. Há uns duas semanas eu lancei uma música aqui no programa, do meu amigo Reinaldo de Olinda, né? Que conta como é a situação daqueles que trabalharam muito pelo Brasil e quando chega na hora de receber o seu retorno, recebe uma merreca, né? A Josinha Calisto pediu, eu vou trazer. Reinaldo de Olinda, o aposentado. Passei a minha juventude trabalhando, trabalhando, e a previdência descontando, descontando, descontando, e eu sustentando o meu país, que não me paga por tudo que eu fiz, e eu sustentando o meu país, que não me paga por tudo que eu fiz. Hoje

amar sempre em segredo, sem contar para ninguém. Os Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário José Rico, Nasci pra Te Amar. No próximo bloco, eu tenho uma dica de vida para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maviar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maviar. Minha amiga, para o que você está fazendo e preste atenção nesse recado que eu vou passar para você. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza, Puro Ômegas. Uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômega contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício da sua saúde e da sua beleza. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas. A primeira é no representante exclusivo aí da sua cidade. Se tiver, pode ter certeza que ele vai divulgar, você vai saber onde é que ele está. Na loja virtual www.saudecombeleza.com.br e pelo televendas 61-3532-6993 no horário comercial. Puro Ômegas, mais saúde e mais beleza. A dica de hoje, eu sei que eu vou chover no molhado. A gente fala, fala e não adianta, mas pelo menos a minha parte eu faço. No feriado que nós tivemos no dia 15 de novembro, caiu numa sexta-feira, e muita gente viajou. Você sabe o resultado? Mais de 100 pessoas perderam a vida e centenas de pessoas ficaram feridas em acidentes automobilísticos. Na maior parte, 70%, 80%, 90%, a causa é uma só: imprudência, cachaça, droga, alta velocidade. Meu Deus do céu, eu fico pensando, eu fico vendo aquelas cenas. Quantas vezes eu saí de férias com a minha família, fomos e voltamos, graças a Deus, sem furar nenhum pneu. Mas também, a gente viaja em comboio, vai 3, 4, né? Quando a gente viajava de carro, a gente ia respeitando a velocidade. A gente não, gente, pelo amor de Deus, não ultrapassa onde não dá, onde você não está enxergando. Para ganhar 1, 2, 3, 4, 5 minutos, você coloca a sua vida em risco, e que é o pior. Quem vem de lá certinho na mão, você sai, bate numa pessoa que está certinho, está arriscado matar um pai de família, uma família inteira, tantos acidentes a gente tem visto por aí. Então, gente, a dica de hoje, evite a morte na estrada, nas férias que estão chegando aí. Você vai sair para passar o Natal, o Ano Novo, as férias dos seus filhos, você vai para a fazenda, você vai para a praia, você vai viajar, você vai para fora do Brasil. Pelo amor de Deus, respeite a sinalização, vá com calma, não adianta correr. E outra coisa, deixa para encher o rabo de cachaça quando você chegar lá. Se você estiver na estrada e dirigir, passa para quem não bebe, viu? Vamos evitar. É uma tragédia, gente. Vocês já imaginaram que são 100 pessoas, mais de 100 pessoas, perder a vida num final de semana que era para ser festivo? Então essa é a minha dica de hoje. Evite mortes nas estradas. Esses meninos estão conquistando o Brasil pelo seu talento e pelo seu grande carisma. Eliane e Samuel, Aqui Mora a Gente. Canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho quando perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa? Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, aqui mora gente, pra Jesse Silva. Lá de Lagoa Real, não sei se é Gessi ou Gessi, acho que é Gessi com Y, né? Gessi Silva, de Lagoa Real, na Bahia. Ela curte o nosso programa pela Portal FM e está sempre ligadinha, não perde de jeito nenhum o nosso programa todas as noites. Gessi, seja muito bem-vindo ao perfil do Facebook número 2 do Cleiton Aguiar, viu? Um grande beijo para você, um abração para os meus amigos da Portal FM, lá de Livramento de Nossa Senhora, nessa terra que eu gosto tanto e que é a Bahia. Agora chegou a hora de atender o meu amigo Bezerrão, lá em Brejo da Cruz, lá no Rio Grande do Norte. Hora dessa ele tá lá, né? Escapachado lá, sentado, né? De bermuda, camiseta sem manga, só esperando o programa do Cleiton Aguiar, lá no calçadão do Bezerrão. O homem tá ficando tão famoso. Bezerrão, eu acho que eu vou te eleger vereador na próxima eleição. Ele curte o nosso programa pela rádio lá de Porto Alegre, né? Um abração pros nossos colegas da rádio de Porto Alegre. E o Bezerrão outro dia me telefonou, contou uma história, ele disse que estava todo feliz, tinha dado uma chuvada por lá, né? E aí quando chove o povo acha bom demais da conta. E ele está lá agora esperando só atender o pedido dele. Bezerrão, custei achar essa música, pô, eu não conhecia essa música não. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, O Baile na Fazenda. Ele vai correndo solto a noite inteira. Começa cedo e não tem hora pra acabar. Gente dançando só pelo prazer da dança, e outro só pelo prazer de se abraçar. O povo todo se diverte nessa festa, e vai até o outro dia clarear. Quem já chegou a certo passo nessa dança, quem não chegou aperta o passo pra chegar. Casais dão passos soltos no salão inteiro. Casalzinho quase não sai do lugar. Que tal o baile? Alguém pergunta, eles respondem. Baile tá bom, mas nós queremos é namorar. Quanta alegria está no rosto dessa gente. Esquece tudo e não vê o tempo passar. Na madrugada o sanfoneiro toca forte. O baile esquenta e o povo começa a cantar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A madrugada que passou não volta mais. Thank you. tem sempre alguém de longe olhando alguém que ama há muito tempo e nunca pôde lhe falar. Tira pra dança e par constante a noite inteira. Depois do baile estão falando em se casar. O sol nascendo, o sanfoneiro continua. O baile acaba e ele não para de tocar. Sai pela porta e todo mundo vai seguindo. E pela estrada o povo todo a cantar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A madrugada que passou não volta mais. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, o baile na fazenda. Para Rosiane Ferreira, de Paramirim, na Bahia, ela que curte o nosso programa pela estação Sat FM do meu amigo João Paulo, não perde o programa e agora vem fazer parte do nosso Facebook. Rosiane, um beijão para você, muito obrigado pelo carinho. Um abração pro meu amigo João Paulo, faz tempo que eu não falo com ele, né? Mas também é uma correria danada, vai para lá, vem para cá, o trem é custoso demais da conta. A lorota boa de hoje, vocês veem que lá no Rio de Janeiro acontece de tudo, né? Um camarada chegou perto, você estava passando na rua, chegou um ladrão para ele assim com um revólver na mão, falou assim, give me the money and the fun. Aí o carioca olhou pro cara assim, viu que ele não era estrangeiro, coisa nenhuma, falou assim, ô meu irmão, qual é, que história é essa, rapaz, você está me assaltando em inglês? O outro falou, qual é, meu irmão, eu estou treinando para a Copa. É só no Rio de Janeiro mesmo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, putim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Chegou a sua grande oportunidade de ganhar dinheiro, trabalhando até na sua própria casa, no seu local de trabalho, nas horas de folga. Você pode se transformar num revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, com possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato do que a concorrência. Uma oportunidade rara para lojistas, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande. Vale a pena. Entre em contato com o telefone 61-9981-3601. 9981-3601 da Vivo ou 81438802. 81438802 DDD 61 da TIM.

Pra mim você é linda, o teu sorriso me fascina. E a sua pele, milhões de rosas perfumadas não se comparam ao seu cheiro. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia encontrar. Você é tão doce que nem o mel mais puro. Nada não se compara aos seus beijos. É fácil encontrar alguém na mesa de um bar. Difícil é encontrar alguém pra amar, amar e amar. E se entregar e receber todo o amor. Amor sincero, ah, eu quero. É fácil se envolver por uma noite e nada mais. Difícil é encontrar aquela que te satisfaz. E se entregar e de manhã quando acordar ter alguém pra amar. Você é linda, o seu sorriso me fascina. E a sua pele, milhões de rosas perfumadas não se comparam ao seu cheiro. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia encontrar. Você é tão doce que nem o mel mais puro. Nada não se compara aos seus beijos. É fácil encontrar alguém na mesa de um bar. Difícil é encontrar alguém pra amar, amar e amar. E se entregar e receber todo o amor. Amor sincero, ah, eu quero. É fácil se envolver por uma noite e nada mais. Difícil é encontrar aquela que te satisfaz. E se entregar e de manhã quando acordar ter alguém pra amar. É fácil encontrar alguém na mesa de um bar. Difícil é encontrar alguém pra amar, amar e amar. E se entregar e receber todo o amor. Amor sincero, ah, eu quero. É fácil se envolver por uma noite e nada mais. Difícil é encontrar aquela que te satisfaz. E se entregar e de manhã quando acordar ter alguém pra amar. Rony Ricardo, Alguém para Amar. Logo, logo eles vão estar aqui no programa para a gente conversar, para falar desse novo trabalho deles, né? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Alan e Aladim, Aeronave do Amor. Chega benzinho, chorando baixinho, no aeroporto lá do Galeão. Embarquei no jato que dali a pouco, a 8 mil pés estava no chão. Tomei um uísque, fundei um cigarro, contemplei as nuvens na imensidão. Naquele momento a tristeza e a saudade jogaram a tranquilidade de lado. Tomaram de assalto meu peito magoado e dançaram catira no meu coração. Que música triste tocavam a bordo, e a aeromoça me vendo chorar, chegou de mansinho pra me perguntar qual era o motivo de tão grande dor. Muito agradecido eu ter resposta, a minha doença o mundo domina e não se resolve com a medicina. Pois estou sofrendo do mal de amor. A grande aeronave já sobrevoava, descendo a distância num campo qualquer. Enquanto eu pensava que sou realista, enfrento a vida do jeito que der. O amor não escolhe nem dia e nem hora, e brinca com a gente do jeito que quer. Naquela altura entre o céu e a terra, senti-me perdido no tempo e no espaço, envolto nas malhas de um terno abraço, morrendo de amor por uma mulher. Que música triste tocava a bordo, que a aeromoça me vendo chorar, chegou de mansinho pra me perguntar qual era o motivo de tão grande dor. Muito agradecido eu dei a resposta, a minha doença o mundo domina e não se resolve com a medicina, pois estou sofrendo do mal de amor. Relembrando Goiá, Alain e Aladim, Aeronave do Amor. A frase irretocável de hoje é do meu amigo Luiz Rocha, apresentador do programa Brasil Caipira da TV Câmara. Mulher bonita com homem feio, com certeza tem dinheiro no meio. Com certeza. Mulher bonita com homem feio, com certeza tem dinheiro no meio, é a frase irretocável do meu amigo Luiz Rocha. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Ronaldo Estrada e Rafael. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, para todo o país e para todo mundo, pelo rbtv.com.br, rbtv.com.br, e você pode também assistir pela Sky Canal 175, Oi 139, TV GVT 248, Claro TV 133, TV Vivo 237, TV CTBC 714 e no canal C1 das Parabólicas e ainda nos canais locais das cidades onde está passando o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, sempre com entrevista muito interessante. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Ronaldo Estrada e Rafael. Pode ir! Pode ir! Vai em busca dos seus sonhos. Se a vida então te der o troco, eu sei, vai procurar por mim, por mim. Pode ir, mesmo que o tempo passe, ficarei aqui de portas abertas no mesmo lugar, pedindo a Deus pra você voltar e cuidar de mim. Pode ser que amanhã você caia na real e venha abrir seus olhos e ver que sou seu homem. Pode ser que amanhã você sinta saudade, vai me querer de volta, somente eu na sua vida. Eu sei, um amor tão verdadeiro não acaba assim. O silêncio pela casa deixa dúvidas em mim. Não encontrei motivos pra sua partida. Tudo bem, eu já fui o culpado nessa história. Agora só você pisou na bola, saiu sem despedidas, sem deixar sinal. Pode ir, vai em busca dos seus sonhos. Se a vida então te der o troco, eu sei, vai procurar por mim. Portas abertas no mesmo lugar, pedindo a Deus pra você voltar e cuidar de mim. Se a vida então te der o troco, eu sei, vai procurar por mim, por mim. Pode ir, mesmo que o tempo passe, ficarei aqui de portas abertas no mesmo lugar, pedindo a Deus pra você voltar e cuidar de mim. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Ronaldo Estrada e Rafael Pode. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 3532-6993. Você pode ligar no horário comercial de segunda a sexta-feira e pedir a música. Quem me mandou a música do Ronaldo Estrada e Rafael, eu conheci essa dupla no mês de maio, quando eu fui, no mês de junho, quando eu fui lá em Coromandel levar o Chico Rei Paraná, eu conheci esses meninos, mas quem me mandou a música deles agora foi a minha amiga Silvânia Oliveira, que é radialista, né, e é também empresária artística, e vai tomar conta dos meninos. Essa dupla é de Coromandel, lá da minha terra, uma terra cheia de artistas, né, o Goiá até escreveu numa música que eu gravei, Meu Coró, que fala disso, né, Silvânia? Grande beijo para você, sucesso pros meus conterrâneos Ronaldo Estrada e Rafael. Eles têm talento de sobra e eu boto fé no taco deles. Ô Silvana, diga para eles que eles já podem desde já contar com apoio integral da 95,5 FM, a nova emissora FM de Coromandel, que logo logo, se Deus quiser, vai estar no ar. A Faculdade da Música vai trazer os grandes mestres. Atenção, a turminha do cabelinho arrepiado, presta atenção, para ver se vocês aprendem a cantar. Christian Ralph, Boiada. Boiada, meu coração também caminha tão só, levando junto a saudade, velha esperança guardada, vai carregando a tristeza. Cresci no mundo sozinho e não voltei nunca mais. A irmã deve estar casada, a mãe que nunca me esquece, meu pai de certo está velho. Quando uma lágrima rola, caída do meu olhar, poeira vai levantando no céu, deixando um letreiro formado com letras de pó. Lembranças de um boiadeiro. Faculdade da Música apresentou os grandes mestres Christian Ralph, uma gravação de 1993, Boiada, para Alessandra Guiar. Deve ser minha prima lá de Dianópolis, Tocantins. Ela que é amiga da comunicadora Arla Maia, que é minha amiga. Então, se você é amiga da Arla Maia, é minha amiga também, né? Um abração para Alessandra, para Arla e para meu amigo Eurico, lá da Tocantins FM de Dianópolis, no estado do Tocantins. O dono do sucesso, Eduardo Costa, Vontade Dividida. Eu queria ter você no meu caminho, acordar, sentir que não estou sozinho nesse quarto, inventar um paraíso pra nós dois e falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor. Apesar do seu silêncio quase não dizer, eu me sinto um passarinho sem poder voar. Eu preciso urgentemente me reconstruir nesse seu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida. Despedida, não vou mais chorar. O que eu quero é sentimento, força e coração quando eu te encontrar. Caminhar no seu caminho, trago esta verdade quase louca, libertar no beijo a boca quando o sol amanhecer. Apesar do seu silêncio quase não dizer, eu me sinto um passarinho sem poder voar. Eu preciso urgentemente me reconstruir desse seu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida. Despedida, não vou mais chorar. O que eu quero é sentimento, força e coração quando eu te encontrar. Deixa esta vontade dividida. Quero estar na sua vida, caminhar no seu. Quero caminhar nos seus caminhos. Quase louca, libertar no beijo a boca quando o sol amanhecer. Amanhecer. Quem gostou, dá um grito aí! E com essa música bonita e apaixonada do Eduardo Costa, Vontade Dividida, acabou-se o Que Era Doce. Chega ao fim, mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.